A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Olá, aqui quem está falando é a Juliana Rosa. Eu sou coordenadora executiva da Silo, aqui em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Mas também, né, sou formada em Relações Internacionais, né, estou cursando o último período do curso de Direito atualmente e participei do curso do Caipira Tech Lab durante a aula de Educação Previdenciária, né, Aposentadoria e Contribuição no Campo. Foi muito engraçado participar, né, como facilitadora e como integrante da equipe da Silo, justamente pela perspectiva institucional de como a gente promove o programa do Caipira Tech Lab, né, enquanto uma organização, porque acho que o tema escolhido ele está diretamente conectado com o que é o propósito, né, do programa em relação à valorização e evidenciação desse modo de vida relacionado ao campesinato, à valorização do campesinato. E dentro dessa perspectiva, onde a gente fomenta e cultiva esse modo de vida, atuando em diferentes frentes, né, que vão desde do mapeamento desses produtores, dos componentes, né, do que a gente entende enquanto campesinato no sistema agroalimentar aqui da nossa região, a questão da formação e de estimular as capacidades das pessoas que fazem parte, são integrantes desse sistema, ela é de extremamente relevância, né? A gente fomenta tudo isso para que essas pessoas estejam cada vez mais capacitadas e mais estimuladas a continuar valorizando e vivendo, né, esse modo de vida. E dentro disso, a questão da previdência, né, do entendimento da aposentadoria e das suas possibilidades dentro, né, do campo, ela é de essencial importância, né, porque a gente discute a manutenção dessas pessoas produzindo, conseguindo exercer a sua atividade rural, dentro desse cenário, mas além da prática do exercício laborativo, de você estar no dia a dia ali exercendo a atividade rural, a gente também tem que olhar para o que acontece depois, né? O que acontece depois com essas pessoas, depois que elas deixam de produzir e contribuir de uma maneira ativa, né, na produção rural, mas se tornam agentes mais relacionados ao aspecto sociocultural, né, do sistema agroalimentar, que a gente não está falando somente de economia, a gente está falando de produção de conhecimento dentro do sistema agroalimentar. Essas pessoas, elas produzem conhecimento, elas fomentam cultura, elas promovem esse modo de vida por si só, e para que elas possam fazer isso, elas têm que estar bem, né? Tem que ter dinheiro no bolso, tem que ter saúde. Então, encaro a questão da previdência e da educação previdenciária dentro do campesinato é um tema de extremamente importância, né, para justamente confluir para a manutenção dos modos de vida dessas pessoas, para que elas, né, tenham um meio de subsistir, né, dentro da sua cultura, com dignidade e autonomia, né? Porque até quando eu falo, né, começo a fala da aula, a gente começou com um momento de apresentação de qualquer tema, eu me apresentei, mas logo em seguida a gente traz essa perspectiva, né, de qual é o contexto que a gente está falando, né? Em que contexto a gente fala de previdência, né? O tema da educação previdenciária, ele é um tema que não é acessível para a população em geral. Acho que boa parte das pessoas, elas não acessam essa informação, não têm noção, né, do que envolve, quais são as regras, quais são os requisitos, o que eu posso e eu não posso fazer. E, ao final da vida, ficam às vezes, como reféns, né, do que é esse sistema previdenciário, de quais são essas regras. Mas, na verdade, a gente tem que olhar pela lógica. Na verdade, esse sistema ele funciona, na verdade, para garantir um direito que é nosso. A aposentadoria e os demais benefícios previdenciários, eles são um direito constitucional, está previsto na Constituição. Então, a partir do momento onde a gente torna esse debate mais acessível, a gente traz e discute o que é pertinente a esse tema, a gente está fornecendo um mecanismo de autonomia para as pessoas que são abarcadas para eles. Então, quando, por exemplo, a gente fala que existe uma nova perspectiva do que é a vida quando você se aposenta, principalmente no contexto urbano, né? Que agora eu me aposentei, agora eu vou viajar, vou realizar um sonho, né, da minha vida inteira, mas nem sempre isso é real, né? Às vezes isso não acontece. Mas para quem que isso consegue se tornar real? Nem sempre é para a pessoa do campo, nem sempre é para a pessoa que tem uma maior vulnerabilidade social, porque ela justamente ela não teve educação previdenciária, ela não conseguiu se planejar. Ela chega lá no INSS, em sua maioria, e a pessoa só fala na cabeça dela e ela não entende nada. Então, a gente entra na aula com essa perspectiva de que a gente sim tem que debater e trazer essas ideias para esses espaços, justamente para que a gente democratize esse acesso e dê capacidades para as pessoas, que a gente tenha autonomia em relação ao nosso futuro. Porque, justamente, como eu falei, se tudo der certo, todo mundo vai ficar velho, né? Todo mundo vai ter um momento onde não vai mais trabalhar e o que acontece a partir de então. Então, a gente deu o pontapé inicial da aula a partir dessa provocação. E depois disso, a gente passou a discutir, né, qual que é o contexto histórico, né, do sistema previdenciário dentro do Brasil. Se referindo, né, que a previdência ela não é só o benefício da aposentadoria, né, ou o benefício da pensão por morte, por exemplo, né, de uma pessoa que já é falecida, mas ela abarca um tripé, ela busca observar diferentes coisas para prover essa dignidade para o cidadão. Então, o sistema da previdência ele é erigido olhando para a saúde, olhando para a assistência social e olhando para a seguridade social em si, que é fatidicamente a contribuição. Então, eu trouxe para os alunos, né, a apresentação, colocando que o sistema, no molde que a gente conhece hoje, ele começa, né, lá na Alemanha, através do governo do Bismarck, se referia aos trabalhadores fabris, e começa a prever esses benefícios, né? Auxílio doença, auxílio por acidente de trabalho, a aposentadoria, a pensão, e aos poucos, né, se dissemina pela própria Alemanha, se torna um sistema obrigatório, se torna uma referência para o mundo, né? Então, os demais estados passam a replicar essa iniciativa, e isso acontece também com o Brasil, né? A gente consegue voltar até meados, né, do Império Brasileiro. A partir de 1888, você já vê surgirem as primeiras legislações, ainda muito específicas a carreiras fundamentais para o funcionamento do Império, trazendo a questão da Previdência Social. Mas a partir de 1923, a gente tem a promulgação, né, da chamada Lei Eloy Chaves, né, que era um deputado lá de São Paulo, onde o benefício que antes era restrito para algumas categorias chaves do Império, o sistema ele começa de fato a ser consolidado, a previsão dos seus benefícios, né, ela começa a ser reforçada, e aí a gente vê a discussão surgir dentro do âmbito, né, urbano. Então, a gente ainda não tem o rural acessado nessa primeira legislação. A gente ainda está dentro de uma perspectiva ainda que não olha pelo campesinato. Então, quando é que isso começa, né? Então, nós trouxemos durante a aula que as primeiras iniciativas da aposentadoria rural, elas datam da década de 60, onde foi promulgado o primeiro estatuto, né, do trabalhador rural. Esse estatuto, ele é substituído no início da década de 1971 pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Mas dentro dessa dinâmica, a gente ainda tem grupos, né, do campesinato e dos trabalhadores rurais que estão excluídos, não são todos os benefícios previdenciários, o rol de benefícios que a gente conhece hoje, que estavam abarcados por essas legislações, assim como a forma que se dava a contribuição, o valor do benefício previdenciário, ao final, ainda existiam muitos pontos de evolução, e isso vai acontecendo, né? Ainda durante os anos 70, a gente tem a consolidação do que é aquilo que a gente chama de Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que é da onde surge, né, o que a gente chama de Sistema Previdenciário Nacional e do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Então, desde o Estatuto do Trabalhador Rural até a consolidação do SINPAS, né, que é esse sistema nacional que eu me referi, a gente vê sendo construída e trabalhada cada vez mais uma perspectiva que prima e abrange as categorias de trabalhadores rurais, né? Não deixa eles excluídos com a previdência olhando somente para o trabalhador urbano. E aí a gente vê isso se consolidando a partir de 1988, justamente com a promulgação, né, da Constituição Federal, que a gente chama também de Constituição, né, Cidadã, que prevê especificamente no texto que a Seguridade Social, o poder público, ele tem a competência de garantir que haja uniformidade e equivalência dos benefícios para as populações urbanas e rurais. Então, a Constituição, ela traz muito ali, paulatinamente, que a Seguridade Social e a atuação do poder público, ela olha tanto para o urbano quanto para o rural. Então, a partir desse contexto, né, eu expliquei para eles que o INSS assume essa centralidade, né, conforme é o órgão gestor daquilo que a gente chama de regime geral da Previdência Social, que esse sistema, né, de regime geral, ele funciona a partir de uma lógica de repartição, ou seja, você só consegue receber o seu benefício a partir do pagamento das contribuições para esse órgão gestor chamado INSS, e que a legislação justamente vai elencar as regras para concessão desses benefícios. Então, você ter noção do que a legislação traz, quais são essas regras e como elas funcionam, elas são essenciais para você conseguir alcançar o benefício pretendido e não ser surpreendido, né, ao final, quando você for fazer seu requerimento. Então, em seguida, eu trouxe as regras gerais, né, dos trabalhadores urbanos, trazendo um panorama acerca do impacto da reforma da Previdência, que foi promulgada em 2019, e desde então vem sofrendo algumas alterações. Então, eu trago as regras da aposentadoria por idade, como era antes da reforma, como ficou depois, as regras da aposentadoria por tempo de contribuição, introduzi para eles, né, a regra das aposentadorias pontos, né, quais são os requisitos, né, o que conforma, né, para eu conseguir atingir a aposentadoria a partir de cada uma dessas regras. E finalizando essa perspectiva mais geral, né, das regras de aposentadoria para os trabalhadores urbanos, a gente entra finalmente em o que é a aposentadoria rural, né? Como ela se diferencia da aposentadoria urbana, fazendo esse paralelo. E essa discussão da aposentadoria rural, ela é iniciada quando eu coloco para ambos, né, para todos os participantes, que existem dois grupos que são abarcados, duas categorias, melhor dizendo, que são abarcadas, né, dentro da perspectiva da aposentadoria rural. que é o grupo dos trabalhadores rurais, e o grupo daqueles que são chamados segurados especiais. E aí, dentro dessas categorias, existem, né, grupos específicos, né, diferentes classificações, e conforme a sua classificação, você consegue acessar ou não determinada regra da aposentadoria rural. Então, a gente discutiu que a categoria, né, dos trabalhadores rurais, ela está dividida entre os segurados e empregados, que são as pessoas que exercem atividade rural a partir, né, de um vínculo de emprego. Então, tem carteira de trabalho assinada, registrada, e as contribuições, elas justamente são recolhidas pelo empregador. Então, a pessoa que tem ali a carteira assinada, ela não vai estar ali mensalmente contribuindo com o INSS, tipo, de gerar a sua própria guia. Ela contribui mensalmente, mas não é ela que vai estar preocupada em fazer esses recolhimentos. Ela tem esse dever, né, da fiscalização, de acompanhar junto com o seu empregador, mas, ao final das contas, essa responsabilidade de fazer esse recolhimento vai ser do empregador que faz a assinatura da carteira. E aí, dentro da categoria do trabalhador rural, a gente também tem os contribuintes individuais, que são aqueles que são prestadores de serviço, então prestam serviços rurais de forma eventual, ou seja, não tem um vínculo empregatício. Então, são esses próprios profissionais que têm que fazer mensalmente a sua, ou de outra forma, né, de contribuição. Então, ele vai lá no sistema do INSS, vai gerar a sua guia de recolhimento, vai fazer o cadastro lá no site da Previdência. Então, ele assume esse papel de responsabilidade em relação a garantir o recolhimento junto ao INSS da sua contribuição para que futuramente ele consiga acessar o benefício previdenciário. E um exemplo muito comum, né, desse prestador de serviço individual, que é considerado contribuinte individual dos trabalhadores rurais, são justamente os boias frias ou outros tipos de trabalhadores, né, que trabalham na agricultura de uma forma eventual, né, por diária ou alguma coisa desse tipo. E a última categoria que entra dentro dos trabalhadores rurais são os trabalhadores avulsos, que também são prestadores de serviços eventuais, não tem um vínculo empregatício, mas, ao contrário do contribuinte individual, esse tipo de trabalhador, ele tem contato e é intermediado por um órgão de representação, seja uma cooperativa, seja um sindicato, e é esse órgão que vai fazer a administração dos ganhos daquela pessoa e fazer os recolhimentos, né, das contribuições da Previdência. Também é um exemplo, os diaristas rurais, os boias frias, os trabalhadores sazonais, mas a grande virada de chave é justamente a presença desse órgão de representação que vai ter essa responsabilidade, né? A gente vê muitas pessoas trabalhando, principalmente nas épocas de colheita, quando a gente tem as principais prestações de serviços eventuais. Então, a gente tem essas duas distinções, né? O contribuinte individual, que não tem esse órgão de representação no intermédio, e então vai ser o próprio trabalhador que vai ter que fazer o recolhimento previdenciário, e a gente tem o trabalhador avulso, que aí tem um órgão de representação, e é o órgão de representação que vai estar aí responsável por gerir e administrar o recolhimento previdenciário daqueles que estão vinculados a ele. E aí fechamos a categoria de trabalhadores rurais, né, com esses três grupos. A gente passa para o momento seguinte, que a gente discute os chamados segurados especiais. Encontram, né, na legislação benefícios específicos por a sua condição, né? Justamente dados por se enquadrarem nessa condição de segurados especiais. Então, como eles têm benefícios diferentes dos demais trabalhadores rurais que estão naquelas categorias que foram trazidas anteriormente, eles vão ter critérios mais específicos para serem considerados esses segurados especiais. Então, a legislação vai trazer todas as atividades que são consideradas, e nós fomos apresentando ao longo da aula, né, quem são, quais são essas atividades que são contempladas. Então, a gente falou do produtor rural, do seringueiro, que para você ser considerado um segurado especial, que é produtor ou seringueiro, a sua propriedade ela tem um limite da dimensão territorial, onde você consegue verificar, né, o limite dessa dimensão territorial, que a gente chama de módulos fiscais, porque esses módulos, o tamanho desses módulos, eles variam de cidade para cidade. Então, você consegue ver isso no site da Embrapa, para às vezes você achar que você está dentro, né, da categoria, não está, então é importante fazer essa verificação. Falamos também dos segurados especiais, que são pescadores artesanais ou análogos, então essas pessoas também são contempladas, que são as pessoas que tiram o seu sustento da pesca de uma forma habitual. Então, a pesca é a profissão habitual dessas pessoas, é o meio de sustento de vida, né? Pode ser feita tanto individualmente quanto, né, em regime de economia familiar. Falamos também dos membros de grupo familiar, que quando a gente fala do produtor rural, da condição especial desse tipo de segurado, é justamente porque entende que essas pessoas geralmente desenvolvem a sua atividade em um regime de economia familiar, né? A economia familiar ela está muito presente no desenvolvimento das atividades rurais. Então, nada mais justo, já que todos os membros contribuem para a exploração das atividades rurais, que esses membros dessas famílias eles também sejam, né, contemplados enquanto segurados especiais. Não é só a pessoa que tem o título da terra, né, que é o proprietário, o produtor rural, né, mas também aqueles que estão trabalhando junto com ele dentro desse regime de economia familiar. Então, a gente consegue abarcar essas pessoas também pela condição de segurado especial. Em seguida, nós temos também os indígenas, que são considerados segurados especiais, então eles têm benefícios da aposentadoria rural, né? Abrangendo tanto o indígena que vive da atividade rural, mas também o indígena que trabalha como artesão, vai utilizar como matéria-prima, né? A matéria-prima dele tem origem no extrativismo vegetal, então essa pessoa vai ser considerada segurado especial. A importância do papel da FUNAI no cadastramento dessas pessoas, né? Porque ter o cadastro realizado pela FUNAI, ter a certidão, né, feita pela FUNAI, ela serve como um documento comprobatório que é requerido quando se dá a entrada dentro do sistema para o benefício pretendido. Falamos também, né, da inclusão dos garimpeiros como segurado especial após a reforma da Previdência, né? Mas também mencionando os requisitos para que isso seja feito. Então, não é todo garimpeiro, né? Qualquer tipo de exploração feita pelo garimpeiro que ele poderá ser considerado segurado especial. Tem uma permissão temporal, que é de 5 anos. Ao exercer a sua atividade, o garimpeiro ele não pode estar situado, atuando dentro de terra indígena, a exploração não pode ultrapassar 50 hectares, dentre outras informações, né? E aí, a gente tem, enquanto última, né, categoria de segurado especial, o último grupo que se encaixa, são os extrativistas, aqueles que vivem do extrativismo vegetal e da silvicultura, porque justamente são atividades, né, são as principais atividades que estão explorando economicamente recursos florestais, que são paralelos a uma atividade rural. Quando a gente traz a questão do segurado especial e da aposentadoria rural, todas as especificidades, né, de você ter esse cuidado em incluir essa categoria é justamente um fruto da intenção do legislador em proteger esse pequeno produtor, porque, na verdade, é o pequeno produtor que vai abastecer o sistema curto, né, agroalimentar. É ele que abastece de alimentos a comunidade local. E dentro da lógica, né, de consumo que a gente já tem atualmente, muitas vezes as pessoas não têm essa noção, essa percepção que, na verdade, é o pequeno produtor que está abastecendo esse mercado propriamente. Então, o legislador se preocupou em justamente ter a proteção dessas pessoas e conceder esse benefício, tendo uma especificidade como a aposentadoria rural. E aí, em seguida, a gente, depois de apresentado esse panorama, a gente fala sobre, além da atividade rural, propriamente dita, que outros tipos de renda esses segurados especiais eles podem receber sem ser descaracterizados como segurados especiais, sem perderem as vantagens, né, previstas na legislação para eles. Então, falamos sobre diversas possibilidades, como mandato de vereador, onde você está exercendo a sua atividade rural, exploração de atividade turística por até 120 dias no ano, mandato de dirigente, dentre outras, né, todas as fontes de renda permitidas a gente trouxe, né, para ilustrar para o conhecimento dos alunos. E aí, feito esse panorama, né, localizando as categorias, né, de grupos abarcados pela aposentadoria rural, para que os alunos também conseguissem se localizar em qual categoria eles estão relacionados, a gente passa a falar, né, dos requisitos em si para a aposentadoria rural. Então, a gente começa pela aposentadoria por idade, aposentadoria rural por idade, e logo a gente traz, né, que essa regra de aposentadoria é específica para o segurado especial. Então, aquelas categorias que estão dentro do grupo de trabalhadores rurais, eles não são abarcados por essa regra. Então, a gente fala para eles, né, segurado especial pode aposentar por idade, qual que é o tempo, quais são os requisitos. Então, trouxemos, né, qual é o requisito de idade, qual é o requisito do tempo da atividade rural, né, são 180 meses de tempo de atividade rural comprovada que você tem que trazer, as mulheres, né, que são seguradas especiais comprovando 180 meses de atividade rural, a partir dos 55 anos elas já conseguem se aposentar, e os homens a partir dos 60 anos. Em seguida, a gente passa para a regra da aposentadoria por tempo de contribuição, que é aplicável para os dois grupos, tanto os trabalhadores rurais quanto os segurados especiais, né, desde que haja 180 meses, né, da carência, 180 meses de contribuição, e que as mulheres têm que ter contribuído por 30 anos e os homens 35. E aí, a gente partiu pelo motivo, né, da gente ter feito a exposição da regra geral, justamente porque a legislação permite que se combine o tempo de contribuição rural com o tempo de contribuição urbano. Então, se você tem os dois tipos de atividade, você consegue fazer o que é chamada de aposentadoria rural por idade híbrida, né? E aí, a gente tem situações distintas antes da reforma, quanto depois das reformas e depois da reforma de 2019. Então, na regra, após a reforma, coloca que deixa de ser requerido somente a carência de 180 meses, e essa carência ela era mesclada tanto pelo tempo de atividade rural e as contribuições efetivas lá como trabalhador urbano da regra geral, e passa a requerer, além da carência e além da idade, ela passa a requerer que essa pessoa também tenha um tempo de contribuição. Então, enquanto antes a aposentadoria rural híbrida ela só te pedia dois fatores principais, que era a carência mesclando rural e urbano e a idade, após a reforma da Previdência, ela passa a ter três fatores, que é a carência mínima, confluindo os dois fatores, a idade e o tempo de contribuição. Então, a idade ela não é alterada, a carência ela não é alterada, mas as mulheres elas passam a ter que ter tido um tempo de contribuição de 15 anos e os homens um tempo de contribuição de 20 para conseguirem se aposentar. É necessário a gente falar, né, que em todas as categorias da aposentadoria rural, é necessário que você comprove a atividade, né, rural, em todas as regras, seja por tempo de contribuição, seja por idade. Então, a comprovação da atividade rural ela é sempre necessária quando você faz o requerimento. E, nesse sentido, a aposentadoria híbrida entra para não lesar quem um dia já trabalhou como urbano e agora foi para a produção rural. E, dado esse panorama, a gente trouxe as especificidades do segurado especial, né? Todos os benefícios previdenciários que ele tem direito, e coloca, né, que dentro das duas categorias, trabalhador rural e segurado especial, a vantagem do segurado especial é que ele é o único que pode aposentar por idade e ele tem sempre direito, pelo menos, a um salário mínimo, né, quando ele obtém o benefício. E após explicar, né, como que se dá a contribuição ao INSS, a gente trouxe um adendo que o segurado especial ele consegue melhorar a aposentadoria dele fazendo a contribuição facultativa direto no site do INSS a partir de um salário melhor que o salário mínimo. Contribuir acima do salário mínimo mensalmente de forma facultativa, no final, pode deixar ele com uma aposentadoria melhor do que aquela que já é garantida. Ele pode, em vez de aposentar por idade, aposentar por tempo de contribuição e ter um benefício previdenciário melhor ao final. E aí, trouxemos, por fim, né, como se comprova que é um segurado especial, porque, como foi dito, essa comprovação ela é obrigatória, sempre que você faz um requerimento de aposentadoria rural, você vai ter que comprovar, ainda que não seja um segurado especial. O segurado especial faz um cadastro, né, junto ao INSS dessa categoria, mas sempre que é feito o pedido, é solicitada documentação complementar para demonstrar sua atividade rural. E existem uma diversidade enorme de documentos que podem ser instruídos, né, a esse pedido. A gente arrola alguns exemplos para ele durante a aula e faz a recomendação, né, de sempre ter uma ampla diversidade de documentos, porque o INSS pode vir a rejeitar. Então, no final da aula, a gente colocou à disposição um vídeo onde a gente ensina a como gerar a guia previdenciária direto no site, como é que faz essa geração, como é que você acessa o sistema do INSS, como é que você faz o cadastro, para justamente dar essa navegabilidade para eles e esse entendimento no dia a dia. Então, depois a gente retirar algumas dúvidas, a gente fechou, fez os nossos agradecimentos. Foi uma aula muito, muito especial e muito interessante, justamente por essa perspectiva, né, de como a gente entende a importância e o impacto de ter essa discussão sobre educação previdenciária dentro do campo, enquanto um mecanismo de autonomia, de exercício de capacidades e provimento, né, de dignidade para essa camada da nossa população. E foi isso. Queria agradecer, né, toda a equipe que participou e vem fazendo o curso do Caipira Tech Lab, porque eu entendo como uma iniciativa de extrema relevância, né, dentro da atuação e do evidenciamento do sistema agroalimentar aqui na nossa região. E também queria agradecer ao convite, ao professor original, que era o Ernesto, que não pôde fazer a aula, né, no final, porque ficou doente, mas antes de ficar doente encaminhou vários materiais. Então, ainda que não tenha dado aula, foi um super possibilitador da gente conseguir fazer. E espero que tenha sido, né, de muito proveito para todos que tenham participado também, que se tornem replicadores disso em suas respectivas comunidades. Muito obrigada e um abraço para todo mundo que estiver me escutando. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.